Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, estamos a 22 de setembro de 2010 e vamos abrir mais uma edição do nosso espaço radiofónico. Ora, Musicália, a quarta-feira é sempre dedicado a um artista ou a uma banda, o que é o caso de hoje, para não fazer exceção. Vamos ter nos próximos minutos a companhia dos Alphaville. É desta forma que vamos seguir consigo os próximos 30 minutos. Alphaville, grupo que surgiu na Alemanha em 1983, em Münster, mais precisamente. Surgiram e desde cedo optaram pela língua inglesa como música, aliás, como língua em que iriam interpretar as suas músicas. Marianne Gold, Martin Lister, David Goods e Jacob Kiss são os integrantes desta banda, que ainda hoje está em atividade 27 anos depois. Tiveram vários sucessos. Foram um grupo com um estilo musical chamado de synth-pop, talvez pelos instrumentos sintéticos a que recorreram ao longo de todos os seus trabalhos. O que é certo é que não há diferenças em termos musicais, não há esta divisão, adequa-se mais a este, quando nos referimos a este género musical, adequa-se mais quando se recorre a muitos instrumentos sintetizados. Ora, talvez por isso eles tenham sido denominados desta forma, como um grupo de synth-pop, mas a verdade é que, em termos de resultado final, pouca coisa se diferencia. Aliás, muito se aproximaram do pop, este grupo alemão. Tiveram como maiores sucessos Forever Young, Big in Japan e Red Roses, por uma ordem ligeiramente diferente. São os três temas que vamos ouvir para começar esta emissão. O primeiro tema chama-se mesmo Forever Young, foi o tema que mais os celebrizou. Logo depois vamos escutar Red Roses e, por que não, também Big in Japan. Uma grande música também, que marcou sem dúvida a carreira destes senhores vindos da Alemanha. Vamos à música, até já! Antena Web. Sintoniza-te. With Me é a próxima música que vamos escutar, cheia de sequenciadores e com um grande teclado e com um grande teclista, aliás. Vamos escutar esta melodia Dance With Me, que fez muito sucesso já em meados da década de 80. Logo a seguir, do álbum Afternoon in Utopia, lançado em 1986, vamos escutar o tema Jerusalem, faixa número 2 deste trabalho discográfico. Vamos ficar então com estes dois temas que vão anteceder as minhas despedidas. Daqui a pouco vou-lhe trazer uma das faixas do primeiro trabalho discográfico deste grupo, que ainda hoje se mantém então no ativo. Agora mais duas músicas para fechar o nosso programa. Disse-lhe que iria trazer uma música do primeiro trabalho discográfico e não iria faltar com a minha palavra. Vamos ficar com A Victory of Love, música então lançada no álbum de 1984, Forever Young, o primeiro da banda que, aliás, era o nome original da banda, era mesmo Forever Young. Foi mais tarde o nome mudado para Alphaville. Alphaville, que era a cidade do futuro. Mas então lançaram este trabalho, esta música, Victory of Love, em 1984. E lançaram também, mais tarde, um outro tema, chamado Sensations. E este tema é retirado do álbum First Harvest, que contempla as melhores músicas entre 1984 a 1992. Desta forma, então, chegamos ao final de mais um Musicália, esperando que a sua noite esteja a correr pelo melhor. 9 horas são agora e vamos ficar com Joana Santos em mais uma noite entre todos. Fique bem, tenha uma boa noite na companhia da Rádio Antena Web. Thank you.

return.